τώρα από φίλο καταρχιά. Τώρα θα μιλήσω από την εικόνα που θα ήθελα να δω μαζί από πρώτα. Φωτοβιζάτο, η ζωή του Παπισίνκο, η Άλλη Νικολά, βγαίνουν του 100 γράου, 102 ζωέ. Zulu, confirma o local de pouso. Vai para N, Márcia. Torre de Salvador, 1895. 3295. Não consigo pousar na RIMA? Na RIMA, mais um minuto. Informe no solo, vento 100 graus, 15 nós, o Zulu. Zulu no solo, é para caralho. 5220, descendo para 2000, autorizado final, reporte estabilizado. 2000, reportará estabilizado, 5220 da 3. 6200, desce para 3000 pés para o curso do localizador direita pro 050. Desce 3000 pés, direita pro 050 para o curso do LAC, Oxane 6200. Ajuste no 0112, Oxane 6200, redução para o 310 nó. 2109-12. Decolas 42, controle 208. E 95, passagem. Mandou, boa tarde, tá 3895, cruza 1000 pés. Tá 3895, contato radar, super o nível 340 na saída da EL. E na da EL para 340. Direto Leda? Sempre filtra. Tá bom. Estabilizado localizador, o trip 5220. Trip 5220 completa, torre 1895. 1895, 5220 é a trip. Gente, atualizado a decolagem, 1100 graus, 129 trip. Atualizado a decolagem. Torre Salvador, bom dia, 5220 da trip, estabilizado ILS. Vai chegar a aproximação, guardando autorização de pouso, aposta também checado final 5220. Portará 5220. Salvador, bom dia, de Mapatango, Rio, Quebec Serra. Quebec Serra, prossiga para o final da 17, reporte Serra, 3 milhas final. Reportará 3 milhas final. Trip 5367, que é com os 44, controle 208. Vai chamar controle 208, 5367. Quebec Serra, reposte na final 3000, sujeito a 360, estou esperando. Decolou, e o pé. Trip 5267, contato radar, estou para o nível 190, saída Puca. Nível ascensão para o 190, na Puca, 5367. Machado travado, 6 milhas no 5220 da tripla. Livre pouso 5220, vento 100 graus, 122. Livre pouso 10, 5220 da tripla. Sorriu, quilo que vai ser, vai ter bom 360 para a esquerda. Quebec Serra, afirmativo, mantém 360 pela esquerda, aguardando para a final da 17, o que tem outra aeronave também na sequência e sem separação, aguarde. Vem aqui, Torres Salvador, bom dia, 1-6200, está 5 milhas no externo da 190. Continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Tá 3195, solicita desvio à direita para evitar voo mais forte. Navio me apura por quantas milhas? Tá 3895. Aproximar 220, aproximadamente 60 milhas. 7 livros de desvio. Obrigado. 5220, solo aos 48, livre direita, chama o solo 121, desceu a 1. Direita, 121, 5220 da frente. Na 4 milhas e meia, avisou com a aeronave, já vai interceptar o sinal da 17, ok? Tá, isso é autorizado, sinal do 7 é uma autorização de pouso, Quebec Serra. Grato. Via 220, cheque o trem livre pouso, 1-0-0 graus, 1-2-9. Livre pouso na 1-0, Xené 6200, embaixo travado. Cabral, possível. O Ana trabalha no grupo do Lula de Minas, lá do aeroporto. Ah, essa nota é a ponta da caráter, se você quiser. Acho que vai ser a livre pouso 100 graus, 12 na SR. Livre pouso. Aqui, qual é o setor do voo? Vou deixar que eu vou pedir o cuidamento do aeroporto, porque a Ana foi da escola, para a terra. aguarde para decolar de minutos. 200, no solo 50, direito 219, solo. Direito 21, boa noite. É, corrija um 21, não é isso? 21, boa noite, né? 62004. Chamo Centro Recife, travessando 251. Centro 251, obrigado, boa tarde. O Romeu Chabral informe fora do solo, vento no 00 graus 15 lá, vai decolar e cruzar sobre a pista no 7 para o litoral sul. Solo 5, vamos estacionar para a gente. Controle o trip 5367, pode ir embora da Cajuda pra frente? Vamos coordenar com o Recife, o trip 367. 367, sim. 3191. O Roberto Cabral, autorizado, cruzamento da 1735. Autorizado, cruzamento sobre o 1735, farol da barra, chama o controle 120 decimal 8, Romeu Chabrava. Bravo. Tá 3804, acione a identificação, autorizada a chegada Mari, desça para o nível de voo 050. Identificado Mari 050, 3804. Controle Salvador, Papa Romeu, Roberto Cabral. Roberto Cabral, mantém 50 visuais, corredora chefe. Bravo. Com 54, controle 208. Controle agora, tá 3191. Ibama 07, possível. Salvador, o TAM 3191, passou 1500 no perfil da EO, lenda visual. TAM 3191, no contato radar, sou para o nível 340, saída da EO, lenda. TAM 3191. autorizaria 319, voa Ledo, Daniel? Voa Ledo, tá 319. Ledo, 319. Salvador, boa tarde, voo 1777, próximo posto Paredão no zero, pronto. Autorizado 77, alinhar e decolar, vento no 00 graus, 129. Yuri, alinhar e decolar, down no zero, bom, 777. Possível. Podemos voar a Aracaju da presente? Trip 5367, passando agora o 125, Recife agora em 12545. Vai chamar Recife 12545, graças, bom dia 5367. Suba restrita ao nível João 320. 320 restrito, plano 31, 91. Decola 58, controle 208. Controle 208, graças. Controle Salvador, boa tarde, gol 1777, passa 1500 pés para o 340. Gol 1777, contato radar, sobrado 340 na saída da El. 340 da El, gol 1777. Salvador, 3804, dispara 2000 pés, ajuste no 012, autorizado a final ILS, reporte estabilizado. 2012, autorizado ILS, reportará estabilizado, SAM 3204. Pro de Salvador, bom dia, SAM 3206, informação, pode ir. SAM 3206, autorizado a chegada da MAD, desça para o nível de voo 050. Ok, gente. No 777, chama Recife 1251. Recife 1251, bom, 777. Tá autorizado, estamos 3206 e tá. Estabilizado no INS, o TAM 3804. 3804, Torre, 11895. 11895, boa tarde. Torre Salvador, é o TAM 3804. 3804, cheque o trem autorizado por uso pista 10, o vento 100 graus, 109. Dá pra pôr, Serra Rádio Corrida. Quebrado, tem frequência livre. Hoje no meio, desce para 2 mil pés, ajuste no 012, autorizado sinal, reporte estabilizado. 2 mil, com 0 no 2, reporte estabilizado, 032 no meio. Delta, prossiga. Que é 10012. 3804, solo aos 10, direita, 219, solo. 321 lá, bota bem, 3204. Salvador, bom dia, opção 3809, levando pessoal. Salvador, TAM 3809. Salvador, TAM 3804. Prossiga, Papa Tango, Lima, Celeste. Ah, desculpe, senhor, é 1211, ok? Ah, 21, obrigado. Aquilo é aí, reporta velado. Salvador, bom dia, azul, 4076, muito da hora. 4076, portada chegada Mari, deixa para o nível de voo 050. Mari, 050, 4076. Estabilizou? Estabilizado, 3206. Ação externa agora, chama a torre 1895. 1895. Salvador, 3206, final do 90, baixou e travou. 3206, livre o pouso, vento 100 graus, 15 nós, 3216. Livre pouso, pistão 10, 3206. boa tarde, Azul 4463, Ponte Terra. Ciente, Azul, autorizado, né? Mantém no zero. Ali, Matém, 4463. 3-2, 1-6, solo 1-9, direita, 1-2-1, desse lado 1, solo. Direita, 1-2-1-1, não confirma? Afirmativo. 3-1-1, chamou. Estabilizado. Sente, descendo 2000, seu controlar estabilizado LS, confirmando ajuste. 1012. 1012, graças a Deus. Salvador, muito boa tarde, é o Gol 1039, informação ótima. Gol 1039, autoridade de chegada Mari, desça para o nível de voo 050. 050 no Mari, Gol 1039. Três, confirma de decolar, avião turno 00 graus, 159. Eu vou decolar, Azul 4463. Azul 4463, decola os 2-1 no controle 1-2-0, décima 8. 2-0, 8, boa. Controle, boa tarde, Azul 4463, decolado da El. Azul 4463, contato radar, estou para o nível 180, sede da El Leda, após 2000 direto Leda. Sede 2000 Leda, o 4463. Golo 754, autorizada a chegada à Mária, desça para o nível de voo 060. Chegada à Mária, autorizado 060, voo 754. Bom, 754, mantém o perfil da chegada, vai ser como número 3. O número 1 está a 20 milhas à sua frente, mantém o perfil. Mantém o perfil, 754. Controle Salvador, azul 4076, estabilizado no LS. Azul 4076, torre 1895. 1895. Controle Salvador, bom dia. Azul 4076, final 11. 6476, vento 100 graus, 10 nós, livre o pouso, pista 10. Gente, livre pouso na 10, azul 4076. 044, decola os 25, controle 208. 208, boa. Controle gol 1044, decolou, passa 1200. Gol 1044, contato radar, sou para o nível 390, sai da PUCA. Sai da PUCA? Pode voar Caju? Aguarde a coordenação com Recife, gol 1044. Ok. Controle azul 4463, solicita proa de Léus. Vamos coordenar com Recife, azul 4463, direto de Léus. Excelente, aguardando. Azul 4463, voa direto de Léus. E Léus, 4463, obrigado. 44, voa direto Caju. Direto Caju, obrigado, 044. Foi Salvador, Papa Romeu, Lima, Delta Lima. Lima, Delta Lima, prossiga. Está decolando de buraquinho, senhor, prossegue para Aracaju, conforme plano litoral, 500 pés, 2 a bordo, Romeu 44. Ok, tem que chamar o controle, frequência 20 decimal 8, ok? 20 decimal 8, ok. Azul 4463, chama o centro Recife, frequência 1251. 25 horas, bora. Autorizado, chama para o táxi. Azul, bom dia, Papa Romeu, Lima Delta Lima. Siga Lima Delta Lima. Decola de buraquinho, senhor. Prossegue litoral 500 pés conforme plano para Aracaju. Dois a bordo, é um Romeu 44. Sente o Lima Delta Lima, mantém a escuta do controle com as suas visuais. Aguarde. Delta Lima, sente, aguardando. Delta Lima, vai para Aracaju? Afirmo, litoral 500 pés. Quanto possível estimado de ingresso no terminal Aracaju? Sente, vai reportar. Eu pouso. Lima Delta Lima, aciona o código 0225. 0225. Lima. Gol no 039, desce para 2.000 pés, ajuste no 012, autorizado a final, reporte estabilizado. 2.000 com meio 12, está autorizado a reportar. Estabilizado, Bono 039. Táxi, Champanhe, 17. Controle Lima, Delta Lima, estima o terminal em mais 40 minutos. E o pouso? O pouso em mais 1 hora e 20. Yeah. Então, 3144, autorizado a chegada da Mari, desça para o nível de voo 050. No 754, desça para o nível 050. 050, vou ficar aqui. O 1044 chama Recife 95545. 255044, boa tarde. Delta Lima? Tomou Lima, Delta Lima? Quanto deve? Autorizado, ingresso, reporte anel e pronto. Bom, no 754, para 2 mil pés, ajuste no 012, autorizado, final, reporte estabilizado. Mini 12, 2 mil, reportarei estabilizado, LF da 10, voo 1754. Oi, Oxane, 63, 13.0, 10, pronto. Quem está livre é decolar, Ventura 00 graus, 15 nós, o 62, 13. Quem abrevia suas manobras, tem a aeronave a 8 mil de final. Gente, eu acho que era 62 ou no sexto, livrei decolagem no zero. O Gol no 039 estabilizou. Gol no 039, torre, 1895. 2-9-5, obrigado. Salvador, muito boa tarde, jogou 1-0-3-9. Salvador, gol 1-0-3-9. 0-3-9, aguarde autorização de pouso. Aguarde 1-0-3-9. Vitor, até a papada, colas 3-4, controle 1-2-0-8. 2-0-8, obrigado. Salvador, muito bom dia, Papatango, Victor, até Papá, decola, corredor chefe. Papatango, Victor, até o Papá, mantenha-se com as linhas visuais, no meu pé, corredor chefe, reporta no Salvador Barra. Reporta no Salvador Barra, Papá. Passaria 9800, controle. 9800, na escuta, prossiga. Tem condições de iniciar a descida da presente para o 060? Já iniciou, passaria 9800. Tá. Controle, bom dia, gol 941, informação papá. Coro 941, autorizado a chegada da Mari, desça para o nível de voo 070, reduzido para 2509, vai seguir como número 4. Para 070. Controle Salvador, Xané 6213. O Xané 6213, contato radar, estou para o nível 360, sendo da Euleda. 360 da Euleda, o Xané 6213. Lima Kilo X-Ray, está pronto para iniciar lançamento. Lima Kilo X-Ray, reporta para Kate Sephora. Ok. Visita direto Leda, hoje é 6213. Hoje é 6213. Leda, hoje é 6213. Solas 37, direita, 1219, Solas. 209, obrigado. 201, corrigiu, 201. 201, obrigado. Gol 754, ILS da 10. Gol no 754, torre 1895. 1895, boa tarde. Salvador, muito boa tarde, jogou 1754 ILS da 10 e mais para lá. 754, vento 1-2-0 graus, 1-2-1, está autorizado o pouso, pistão 0. Autorizado o pouso da 10 para o gol 754. Cidão Lima, aquilo é que tem. Lima Kilo X-Ray, desce para o estudo de tráfego local, reporte passando 2500. X-Ray. Passaria do 9800, direct TAP. Direct TAP, passaria do 9800. direto de TAP? Afirmativa, falando de TAP, passarei 6800. O Papa Romeu Lima, Delta Lima, reportando a 20ª milha.